É incrível a nossa história, sem nenhuma prova concreta, só palavras que voam com o vento, imagens que eu guardo na memória, um segredo paixão inflamável, mas que nunca, nunca incendeia, nem em noite de lua cheia. Inteiros imaginando e pensando em você, e eu fico com tantas saudades que até parece que eu posso morrer. Pode acreditar em mim, você me olha, eu digo sim, mas eu nem sei se sofro assim. O que eu quero é você pra mim.